Viracocha é o deus criador de todas as coisas. Criou os homens a partir do barro e os colocou em cavernas, de onde saíram para o mundo exterior. Ele também criou o sol, a lua e as estrelas a partir do lago Titicaca. Embora Viracocha seja o grande criador, a divindade mais importante para os incas, no entanto, é o deus do sol. Ele enviou seu filho, Manco Cápac, e sua filha, Mamaquila, para a terra caótica e escura. Manco Cápac e Mamaquila chegaram erguendo-se das águas do lago Titicaca em busca de um lugar para estabelecer seu reino. Encontraram no Peru, terra fértil para o plantio, e assim se deu o início de uma das civilizações mais impressionantes do mundo. A capital peruana foi fundada impondo a religião e também o poder tributário. Diferente da coroa, a igreja conseguiu sintetizar sua influência. Mesmo com a independência trazida pelo libertador Simão Bolívar, a religião católica predominou sobre as religiões primitivas. Os artistas de Lima parece que estudaram todos nas mesmas escolas de artes barroca. Claro que com as fortes influências da cultura pré-colombiana, eles produzem com perfeição as roupas típicas ainda usadas pelos mais velhos. A música peruana também é algo que encanta. Suas fotos de bambu não são só um atrativo turístico. A música andina é tocada e faz parecer o espírito de um povo imortal. Se cada lugar possui a própria alma, os peruanos exibem a sua pelas mãos de seus artistas. O Império Inca durou pouco mais de 100 anos. Esse esvaeceu com a chegada dos estrangeiros, mas não sem antes deixar uma riqueza cultural enraizada nas cordilheiras dos Andes. Devemos muito do que conhecemos da civilização Inca a Gómez Soares Figueroa. Figueroa nasceu em Cusco, fruto da união de um colonizador e uma princesa inca. Após a morte de seu pai, ele se mudou para a Espanha, se tornando um importante escritor, dedicando sua obra a relatar com precisão os costumes e sociedades do Novo Mundo. Os méritos de seu trabalho lhe renderam o título de Inca Garcilaso, sendo conhecido mundialmente. Tamanha visibilidade levou-lhe a ser censurado e considerado um perigo para a coroa espanhola. Seu trabalho mais célebre é Comentários Reales, de 1609. Esta composição surge a partir de suas memórias de infância, onde o autor tenta preservar toda a memória da civilização andina. Os escritos do Príncipe do Novo Mundo deixou para as futuras civilizações e gerações de pesquisadores um vasto conceito sobre as velhas civilizações americanas. Muitos patrimônios da antiguidade em terras brasileiras se foram com o tempo, por não termos um cronista como Garcilaso. Quase nada sabemos sobre as civilizações que reinavam antes dos navios europeus chegarem em nossas baías. Não conhecemos nenhum xamã, rei ou deus indígena, nem mesmo por nome. O trabalho de mestiço, desprezado pelo reino, permitiu manter intacta a história e assim preservar a identidade de seu povo, sem que sua história fosse apenas a história deles e que seu próprio eu tornasse o deles. De